chão. Chama o padre, faça logo a última oração. Traga flores, jogue dentro do buraco. O demônio da favela tá sendo enterrado. Tem muita gente nessa merda de velório. O telefone tá tocando, vai lá mãe, atende logo. Avisa pra família que um velório rendeu, que dessa vez não é o Bazu nem o pigmeu, que dessa vez a morte veio parar em mim. Já me matou, me levou, agora eu tô aqui nessa merda de caixão, sem simplete, sem flor, fedendo pra caralho, mudando de cor, começando a derreter os pedaços que restou das pauladas, facadas, balas contém flor. Como eu queria poder voltar atrás, deixar de lado o traficante e colar com meus pais, ser um homem de bem como meu irmão. Mas minha vida foi louca, meu diploma é o caixão. Cadê os filha da puta que colava comigo, que me ajudava a matar, que me ensinou a ser bandido? Não me viram até agora, nem vão colar aqui. Só agora eu entendo, a malandragem é isso aí. Não tem dia, noite, passado ou futuro. Amizade é só enquanto tem fogo no bagulho. Quantas vezes eu vi mano meu morrendo por 5 contos de mel, mas não vi como exemplo, vi mano de responsa tirar a própria vida. O barato é cabuloso, a passagem é só de ida. Por isso eu me tornei o demônio da favela. Arrependido estou, agora é caixão e vela. Seja um homem de Deus e nada lhe acontecerá. Então entregue a Deus seu coração inteiro. A salvação eterna. Caralho, olha a situação. Com 14 de idade, se pá, ganhei um 8ão. De repente, mano, colou um de menor com uma 12 em cima pra meter B.O. Eu fui ganhando dinheiro, tava gostando do trampo. Foi quando conheci um boca apelidado Candango. Ofereceu-me um bagulho, ali eu comecei. Tava cheirando, fumando, eu era um fora da lei. Com 17 fui preso na DPIJ, autuado em flagrante, tráfico de drogas. Fiquei de boa um tempo, só fumando e cheirando. Logo eu tava trampando, era avião do Candango. O boca era louco, tipo sangue A. Pagava meu aluguel, me punha pra estudar. Dava altos conselhos antes de ir pra prisão. Não escutei o maluco, fui parar na detenção. Assinei um 55, 57, 171, 12, 16 e 3, artigo 121. Foi quando me chamaram de demônio da favela. Pra mim tudo era alegria, eu ser preso era festa. Seja um homem de Deus e nada lhe acontecerá. Então entregue a Deus seu coração inteiro. A salvação eterna. Saí do sepaio hoje com 41. Cheguei agora à tarde, já fumei um. Tava louco pra rever meu velho pai do meu lado. Quando eu entro na casa, meu pai sendo velado. Como se não bastasse ver meu pai no caixão, o velho que eu amava, morto sem explicação. Meu irmão chegou, me chamou de lado. Deu ideia, o velho tinha infartado. Quando viu a notícia ou ouviu pelo rádio que eu tinha saído vivo do sepaigo, nessa hora surgiu uma revolta na minha cabeça. Fiz uma correria, catei 1.40, eu suava frio com ódio de mim mesmo. Pois enquanto eu tava feliz, o meu pai tava morrendo. Morrendo de desgosto, medo, decepção, porque queria eu vivo mais dentro da detenção. Fui pra casa do delegado, que me prendeu, torturou e me deixou revoltado. Cheguei na porta da casa, avistei 2 segurança. Na hora eu nem pensei se tinha criança. Fui dando tiro na guarita, sem pensar, pregando bala. Dando tiro na barriga, se pã, no meio da cara. Com apenas um pente eu derrubei os dois. Um tava de 38, o outro 762. Invadi a mansão, vi uma vadia gritando. Dei pancada na cara, manobrei o cano. Perguntei a safada, cadê o delegado? Não me respondeu, dei um ar no braço. Me responde, batia, cadê o filha da puta? Não vai me responder, mais um na cara e um na nuca. Adentrando a casa, achei o quarto dele. Dei um tiro na perna pra que ele não se mexesse. Manobrei a quadrada, pus no seu ouvido. O choque tá chegando, eu vou puxar o gatilho. Um do choque entrou, nesse eu preguei bala. Entrou mais quatro, revidei, levei um na cara. Eu levando o pipoco dos cachorros do choque. Se eu vou morrer, ladrão, o delegado também morre. Seja um homem de Deus, e nada lhe acontecerá. Então entregue a Deus seu coração inteira. A salvação eterna. Seja um homem de Deus, e nada lhe acontecerá. Então entregue a Deus